mas eu ainda estou com vontade de comer. E ela come de tal modo que depois ela vomita e entra num quadro dramático, aonde está presente a bulimia e a anorexia, nesse movimento bipolarizado do ser que come, come a exaustão, vomita para comer de novo, num poço interior de carência que não foi nutrido dentro da estrutura do lar. Quantos de nós observamos comportamentos que estão no circuito das nossas relações, dos nossos amigos ou da nossa própria família, que estão denunciando, são sinais de alerta, que a gente pensa que é só do indivíduo, não é só do indivíduo, é do indivíduo e da família. Não é só do dedo e do organismo por inteiro que está apresentando o problema. Esse é um indicativo para tu avaliares a tua família. Como vai a tua família? Sem levantar o braço agora. Vai saudável ou ela vai disfuncionar? Vamos aprofundar um ponto. Um outro ponto para nos ajudar a identificar como é que vai a nossa família. Uma família saudável é aquela família no qual as suas relações são caracterizadas por um alto índice de trocas afetivas. Essas trocas, elas são documentadas por aquilo que a gente chama de fronteira. Entre duas pessoas tem uma fronteira. Fronteira é o espaço onde a gente troca relações. A fronteira do Brasil e do Paraguai, ela está ali muito bem posta, da Argentina. Temos a ponte, caracterizando uma fronteira, é um espaço de passagem, de trocas, de permuta. A fronteira entre duas pessoas dentro de casa, do esposo e da esposa, é um espaço de trocas. Uma família saudável, essas fronteiras, elas são caracterizadas pelo amplo conteúdo emocional que permeia a troca. Quanto mais afeto tem na família, quanto mais emoção é compartilhada nas fronteiras de trocas entre pai e filho, esposa e esposa, neto e vó, maior é a sanidade dessa família e maior é a possibilidade de assegurar o estado saudável dos seus membros. Isso é tão importante que o esquizofrênico, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no hospital psiquiátrico, o esquizofrênico, quase sempre os braços deles estão largados, ele verga-se um pouco para frente, ele tem um peito que é recurvado para dentro, e ele tem uma cara que parece que ele usa uma máscara, ele não ri, não fala, não geme, não chora, ele olha para você, se você disser, tua mãe está fazendo aniversário, ele diz, hã? Tua mãe morreu, ele diz, hã? É uma máscara, ele desconecta da afetividade. O esquizofrênico, ele tem a afetividade aplainada, ele tem uma ruptura dessa afetividade, há um bloqueio dessa afetividade, ela é tamponada, ele desconecta como mecanismo de defesa. Uma família disfuncional, esquizofrenizada, você vai ver nas fotos, quando você percebe a foto dos membros, eles são quase todos assim, tudo envergado para frente, aquela cara assim, e eles põem um riso, é assim um riso, esse riso que não convence nem a máquina, ela só registra porque está posto ali, é um riso sem graça, é um riso de aeromoça no final de expediente, que ela ri, que era melhor que não sorrisse, ficaria mais agradável, mas ela se obriga a rir, mas é um sorriso sem razão, é um sorriso sem alegria. A família disfuncional, aliás, ela só está junto nas fotos, e nas fotos de celebrações importantes. Por quê? Porque nas celebrações importantes, a gente não abre processo familiar. O que é processo familiar? A gente não escancara dificuldades. Imagine, 80 anos da vovó, eu vou brigar como neto dela, como filho, vou discutir com a minha irmã, os 80 anos da minha mãe, no dia dos... Não faço isso. Então, ainda esses dias, uma jovem me disse assim, puxa, Roberto, fiquei tão feliz no aniversário do papai, você imagina que estavam 20 membros, quando ela me disse isso, eu disse, ele estava fazendo aniversário, ela disse, ele estava fazendo aniversário, eu disse, que pena,